Bom dia, papapá, Mike Romeu Alto, por aqui. Era de novo slides. Você de chance era Salvador? No 621, no decoder 36, chama controle no 20 decimal 8. 308, obrigado, bom dia. Pode, responder. Responde. Pode 01, 16, por seu normal. A prova mais um grau. Proceder a separação de tráfego. Controle, economia 21, decolou? Economia 21 no contato, tudo em manter nível 360, daí da EL. 360, curva direita aí devido a formações. Pode alguma proa aí pra gente cortar? Fui direto da EL. Ok, vamos da EL. Economia 21, sobe o 360, obrigado. Correção, azul 2772, livre decolagem, posição no zero, vento 140 graus, 049. Livre decolagem, 2772. Vento 2-1, fazer um pequeno desvio à esquerda, formações. Qualidade de vídeo necessário, reporte quando puder com HL ou Leda. Ok, pode ser Leda? Pode ser. Obrigado. O Mike Romeu Alfa, informe o tipo de equipamento. Fala do Romeu Alfa 74 para o TAC. Estamos a bordo 75. Natal. 075 a bordo? 075, no meu 48, parte principal Índia, ponto 0 da 0 no 1 no 8, 9, 5, que é legal no 0 no 4. Parte principal Índia, 14 da 2, ponto 0 2 do 9, 5, no 9, 5. Autorizando o ETAP em 3, 1, 9, 8, braço. Canal 631, 1, já me recife agora na telefone que é 1-3325, eu tenho 1-2-5-1. 1-3-1-3-2-5-1-2-5-1. 1-3-3, decimal 2-5, eu tenho 1-2-5, decimal 1. 7, você deve me assistir, bom. Passando o Duna, 2000 pés, sou sério 2733. 2733, andar 2 milhas aí para a Duna. Reposta no localizador estabilizado, sou sério 2733. Vai apontar, sou sério 2733. 1184, chame agora Recife, frequência 12545, altera 126, decimal 85. 2545, 2685. 1648, quanto espera no 1648, autorizado a alinhar e decolar, posição no zero, vento 140 graus, 0612 de nós. Autorizado a alinhar e decolar com 1648. Seu azul 2772, no perfil da coral. Azul 2772, contato, tudo mantém nível 180. 1-2-0-1-8-0, 2. Gente, subindo para 2... 1-8-0, azul 2772. Estabilizando, localizador, confere 2733. Sete final e S, torre 1-1-8-9-5, confere 2733. Pode chamar a torre 1-8-9-5, o Michael Romeo, me informa o tipo de equipamento? O tipo de equipamento? Precisava atender até a altitude máxima de 1000 pés. Serra Golfe, desça e mantenha a altitude de 4000. Ah, eu descei e mantenha 4000. 4 Salvador, o azul 24. 2772. Siga. É, vai precisar manter a proa 280, senhor. Os 10 graus à direita, por mais 5 milhas para evitar uma formação. Sente. Costa pode vir, voar no coral. Reportarei, voar no coral, azul 2772. Prossiga, 1140. Formou o táxi, ou solicitou, melhor dizendo, o táxi com 78 a bordo. POB, corrigindo. Autonomia alternativa. Então vamos lá, 2:10, alterna Recife. Autorizado, táxi, pátio principal Índia, ponto de espera da 901-1895, Senegal, 904. 0 no 4, 295, com a torre, 6140, obrigado. Passou aí. Salvador, estou operando agora visões mínimas com chuva no setor oeste da cabeceira 28 até a interseção média da pista. As aeronaves prosseguem para Salvador. Obrigado. 3198 está ciente. O 3198 está conseguindo a descida? Acho que temos aeronaves à sua frente que iremos decorar para prosseguir como número 1 no torno. Número 2 no LS. Então 3192. Matheus, está ciente, 3198. A Serra Golf, do vetor. Curva esquerda na proa 030, o limite é o localizador. Chegou sobre, sobre modulado, mas se a Golfo compreendeu curva esquerda, se não, se deu a proa, restrito até o localizador. A curva esquerda até a proa 30, ficou 20 agora, proa 020, o limite é o localizador, mais que a Golfo. 020, limitado pelo local. Estimativo, tem várias aeronaves aí próximo a Rivera Cruz, abaixo da altitude, sem interferir com a sua aproximação. Está certo do encontro nacional de ultraleve do Mike Carlos. Pronome 621, chame agora Recife, frequência 1-3325, ao termo 251. 3325, 621, 6201, obrigado. O TAN 3, o TAN 3198 atinge 70. Isso, mantém agora 6 dúzia de mil, TAN 3198, vou direto no rumo de Duna. 6 dúzia de mil, direto Duna. Tem chalé 1140, mantém ponto de espera após o tráfego banana curta. Tchalé 208 da Força Aérea, linha mantém cabeceira 10. Mantém após a passagem do tráfego Cessna, a linha mantém 10, chalé 1140. Reporte próximo aí a Itapuã, mais do norte. Atinge 6.000, TAN 3198. Isso mantém agora a altitude de 2.000, autorizado final LS. Afirmativo, desce para 2.000, autorizado LS, pista 10398. Mas para a informação do TAN 3198, estamos vendo um poste aqui, no nosso mesmo farol da barra, zona 2.000, ele fica abaixo da altitude, sem interferir com o controle. Afirmativo, próximo ao farol da barra, está ciente o TAN 3198. Aeronave acionada 2000 na CTR Salvador, aparentemente a baixa altitude, identifique para o controle de Salvador. Você aérea 2733, no salão 45, autorizado backtrack, após o livro havia interseção, parte de autoridades. Ok, backtrack, eu vou livrar no pátio, posto aérea 2735. 0050, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, permite agora a marcação 110, marque a curva. Teste, vai ultrapassar o curso do localizador, 110. Aeronave próxima ao farol da Barra, aparentemente a altitude de 500 pés abaixo da altitude, já explica para o controle de Salvador. O número 42 pode chamar o centro da presente para coordenar direto o material? Agora o mesmo, na presente, estamos 2545, até no 2085, com o número 42. 2545, obrigado, bom dia. Bom nome é Valdez. Obrigado. Gente, conselho 2733, bom dia, livrando frequência, parte de autoridade. Fechando em 1140, livre decolagem em pistão no zero, vento 1970 graus, 1 0 Decolagem na 1140. Gente, então abandone o setor, irá prosseguir para Veracruz? Mantenha baixa altitude, prossiga para o setor de Veracruz. Hoje temos aeronaves, várias aeronaves em setores que irão prosseguir para o final do procedimento LR. Controle Mike Romeo, vou passar o Pitofu. Tome tudo, irmão, Mike Romeo. Confirme? Tome tudo agora. É, posição. É, prossiga, já tem visual com ele ponto para pouso? Está no cruzamento agora, é lá na Imbá. Gente, prepara para coordenação e pouso, mais um grau. Está autorizado o cruzamento, não, certo? Não, é... O melhor, mantém regras de voo visuais, chame da torre 1895 para o cruzamento da... setor da decolagem. Informa a gente mal que temos duas aeronaves no procedimento LR. Chame para o cruzamento, a possibilidade de cruzamento, mais um grau. Mas que é a Golf, curve agora à direita na Pro 180, limite ao localizador. 180, LOC, autoriza descer para 2000? Autoriza para 2000. Você pode cruzar, agilizar? Mike Romeo, Alfa da presente, agiliza o cruzamento final do 10, reporta livrando. Presente, está presente, está agilizando, cruzamento, reporta livrando. 40, autorizaria voar, voar a Duna, da presente, que mais chegou? Aguarde, agora voar a Duna, temos o Boeing que está próximo já de Duna. Foi na Pro 80, o próximo vetor será para receptar confortavelmente o LR. Grato. 0094, Fortaleza, pronto, cópia. Pronto, autorizado Fortaleza 370, Uber Zulu 19, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo, transição para o TI, 1208, aciona 5140. Autorizado 370, decola da pista 10, com curva esquerda, Momo para o TI, reforma de Lula na aerolínea, controle 208, 345140. Confirma o nível? 37. Correto, chão para o TI. Vai passar. Se a Golf foi pro 130, reporta estabilizado no localizador. 130 vai reportar estabilizado no lock, mas se a Golf. Outra 3198 passando Duna no localizador. Flash final LS, M Torre 118, decimal 95, então 3198. 1895, muito grato pela aproximação. Outra 3198. Nada, estamos aqui para isso, amigo. Tem muito abraço, correção. Pronto, cópia. favor, se considera a última mensagem, pode me confirmar o horário do plano? Eu tenho um plano aqui para as 11 horas, já está vencido. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, tem plano para as 14 horas? Vai contar com a privada. É isso que não é essa, mas que derrubou. Louca. Pés autorizado, estamos já bravos. Serra Novembro para Serra Novembro, Serra Novembro. Ah, inicialmente proa da pista 107, depois proa tu. Controle 1208, aciona 0137. Zona 98 na escuta. 3198 agora, passando o externo baixar travado, está estabilizado no ILS-XC pista 10. Informa que meia milha do Índia Serra, tá? Tem bastante pássaros. Gente, está 3198, será reportado as próximas. Informa o tráfego à sua esquerda, 500 pés se afastando no setor norte. Autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 071. Afirmativo, está autorizado pouso, pista 10, 3198, tá? Confirmando a aeronave, Tango de Abravo, chamou? Papa Romeu Tango de Abravo na RMAR, agora para o estacionamento, a aeronave pousando no momento no parque. Gente, Papa Romeu Tango de Abravo, atenção à aeronave pousando no momento na RMAR. Oi, Salvador, muito bom dia, Papa Romeu mais Serra Golf. Estava vendo. Está estabilizado em ILS? Campo à vista? Paulo, meu Mike Serra Golf, continua a aproximação, confirma intenção. Rapaz, externo, cancela e prossegue para 17. Gente, eu Paulo, meu Mike Serra Golf, no externo, chama para cancelamento. O meu Mike Serra Golf, confiou? Afirmativo. Mike Serra Golf, confirma o pátio do destino? A guarda bata. Mike Serra Golf. Romeu Mike Serra Golf, plano cancelado 5430 curva esquerda, reporta final 17. Vai reportar na final 17. Mike Romeu Alfa no solo 54, livrando frequência. Papa Romeu Tango de Bravo, agora para acionamento da nave Devorar RMAR, pode ser autorizado. Bravo copiou, agora para a decolagem na RMAR. Sole o 6140. 98, no solo 54, livre à direita, chama solo, 121.1. 121.1, da 3198, livrando na ECO. Papa Romeu Tango de Bravo, copiou a última autorização? Outra 3198, livrou na Econa 3198, Alfa Juliette 04. Confirme para o 3198. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4. Meu Mike Serra Golf, avistado, despouso, pistão 7, 440 graus, 099. Em repouso. Azul 2772, chame Recife agora na frequência 123325, alterno 251, Azul 2772. Recife agora 13252, Coro Azul 2772. Controle, boa noite, 64. Boa noite, 64, sem identificação, desse mantém o nível 050. Aguarde o procedimento LS X-Ray, na chegada da Mária. Isto é o 090, gol 864. 7-1-8-1-4, estamos para 0-0, chegada Mária. Bem? Estacionamento táxi, torre 1-1-8-9-5. Meu tanque de Bravo, confirma, enquanto vai decolagem, partida de mar. Chama pronto, tanque de Bravo. Bom, meu Mike Serra Golf no solo 58, da presente no ICBEC Track, após livrar na base. Torre 1-1-8-9-5. Bom, 739, bom dia, sua identificação, chegada à Mária, desse mantendo 060, aguarde procedimento ELS X-Ray. Confere o menino, 060, na chegada à Mária, aguardando procedimento ELS X-Ray, gol no 739. Está livre aí de todas as restrições aí na Itaça, na está. Gol 18739. Gol 864, foi no rumo de Itaça, após Itaça e Duna. Pro de Itaça, após Duna, gol 864, deixando para dar sucesso. Ficou 3 de saída, 1-2-0-8, 3-1-9-1. 3-1-9-1, correto, chama a puxa. Cortará a puxa. Livrou mais, Thiago, livrando sequência. Oscar, Juliette, comeu. Tanto cópia? Oscar, Juliette, comeu. Gente, confirmando, é o Oscar Juliette Romeu? Oscar Juliette é X-Ray? Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, não pode priorizar, priorizado para CA 93 Romeu 080, direto, decola no 7, primeira curva esquerda na Momo, controle 1208, aciona 5123. Nível. 8. Sim, meu bem. Abra a voz. Acionamento 4, torre 1-8-9-5. Amanhã Tem regras de voo visuais, reporte no setor para pouso e código no aeroporto, para o código transponder. 0202, senhor. Poste no local para pouso, Alaska Bravo. Romeu Alfa, Juliette Romeu, prossiga. Autorizar o acionamento, pátio 4, reporta pronto para o táxi, Alfa, Juliette Romeu. Para Guarulhos 360.4. Aso 2719, Guarulhos 360 autorizado, aperto 10. Decola da 10, primeira curva direita da Elo Leda Motiva, 1208, acena 5151. Bota fora do solo. 190, decola, curva direita da Elo Motiva. Melhor, da Elo Leda Motiva, aciona 5151. Cortejamento correto, 2719, chama, puxa. Chamar a busca de cima, né? Postara 2733, autorizando ingresso pista 10, taxi via pista até hotel, livra no hotel, parte militar ao estacionar livrando frequência. Barra meu tango de abraço, fora do salão 04, eu segue com o produto litoral sul. Correção, chama para cruzamento do campo, barra meu tango de abraço. Chama para cruzamento do campo, trago. Barra meu tango de abraço, formando na avenida da pista 97, edita sobre o voo da mesma, cruza final do 10, reporta livrando. Mantendo nível 1180 Contato radar, Gol 274. Se mantenha a cabeceira no 7. Meu tanque é bravo, prossiga. Gente, eu paro meu tanque é bravo, pra evitar a formação. Reporta ligando a final do 10, após será transferida as comunicações. Bravo. 1864, disse que mantenha 2000 autorizado, final ele é. 2000 autorizado, 1864. Meu tango de abraço segue no programa do farol da Barra, chama o controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, livrou a 120. Meu tango de abraço ainda não escuta. Tango Eco, Delta Fox, informa o tráfego, à sua direita, acabou de cruzar a final do 1-0, mantendo 500 pés, de quase rotativo. Autorizada a decolagem pista 1-7, o vento 200 graus, meia dúzia de nós, reporta. Correção. Voa no fruto para o escapão, tá? A decolagem. Vai manter um pouquinho pelo continente, né, para evitar a formação, mas tá seguindo por a sala da barra, 500 pés do braço. Tem, na escuta para regresso, tá? Na escuta, bravo. Salvador, muito bom dia, aqui é o Vitor Bravo, X-Ray. Vitor Bravo, X-Ray, prossiga. Solicito autorização de reporte dessa aeronave que está aqui na remota, remota 12, para o pátio principal, posição meia dúzia. Gente, aguardo para iniciar o reporte. Ok, eu aguardo. Vitor Bravo, X-Ray. Autorizar o ingresso no 7, reporta a cabeceira pronta. Para puxar da questionamento, tá? 3191, posição 5. 3191 autorizado, chama ataque. Botar ataque, 3191. Passado o gol no 0 da SAT, já está pronto para iniciar. Sim, prossiga. Para Jackson 160 a bordo, Fernando Natal, 3 horas e 30. Gente, o Bono 094, quase inicia a parte principal Índia, ponte pior zona 0285, que é legal no 014. O tráfego do 05 puxa com a corda para a parte 13, ele deixa a Juliette livre. Certo. O 1339, deixa eu manter 3000. 3.739. Metrô Direto Delta Fox, autoriza 600-0435, apaixonado na Rádio Alba 35, direto. Autorizado, Eco Delta Fox, reposte para abandonar o nível 045. Delta Fox, entendeu que está autorizado para o 45 direto. Aí bateu a Rádio Alba 235. Estimativo, reposte livrando o 045 para o tráfego de Siri. Já está pronto, reportará. 3191, vou solicitar que mantenha a posição após a passagem do Boeing da Gol retaguarda e inicie chama táxi. Demetrio, vai manter a posição até a aeronave da Gol, após a aeronave da Gol passar, está autorizado? Afirmo. Inicia de imediato a decolagem de pista 1-7, o vento 1-40 graus. Correção, 210 graus, 0612 de nós. Como é 39, deixa eu manter 2000 autorizado no final e ele é. Eu tenho autorizado o sinal ILS, certo? Voo 1864, complexo final de torre 1895. 1895. 1864. Gente, bom no 864, continua a aproximação, reporta baixada e travada, pista no campo. É, que reportará. Bom no 084, aproximação completamente nova. Gente, voo no 094, mantenha o ponto de espera. Vai manter, senhor. Alfa Juliette Romeu, decolado ao 11, chama controle 120, decimal 8. Romeu. Dia de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, contato, a saída Momo, ao cruzar a altitude de 3000, prossiga direto Momo. Positivo, 3000, cumpriu o perfil, ou vai prosseguir direto? Eu posso 3000, vai à direita, direto Momo. Dona Jorge? Ele, Palito, tranquilo? Um abraço, meu filho. Abraço. Salvador Azul, 4082, informação Papá na área, Azul 4082, acione modo Identity, esse mantém o nível 050, aguarde procedimento ILS X-Ray. Pista 190, Azul 4082. 050, Voo no 864, avistado, livre pulso, pistola 0. O vento 210 graus, 0612 de nós. Livre pulso 864. Autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas para o táxi. 3191, parte principal Índia, ponte espera da 011-1895, que negar no 04. 04, Índia 1895. 4 minutos, temos a aeronave cruzando o campo no mesmo perfil de saída, Momo, porém nível inferior, 080. Para a separação de tráfego, manterá o ponto de espera. Positivo. Prisão Astray, Rossetti, 39. Flash final é essa, chama torre 198, decimal 95, torno 739, vamos curso. 295, 739, boa. Salvador, bom dia, bom 739, sinal do X-Ray. Bono 739, chamou? Afirmo, sinal do X-Ray. Gente, bom, no 739, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal no 014, reporte a missão no campo. Gente, no 014, vai reportar a missão do gol, 1739. Desolga o momento, 739. No 739, só para retificar, reporta a missão no campo para cheque do teto. Afirmo já, visual agora no momento, com 739 passando 1.800 metros. No 864, no solo, aos 14. Livre direita, chama solo, 121, decimal 1. 211, no 864. Salvador operando o instrumento, o teto de 1.300 pés, visibilidade de 3.000 metros, com chuva leve sobre a onda. Esse mantém 2.000 autorizados na LS, do 4082. 4.000 direcional, Alfa. Esse mantém 2.000 autorizados final LS. 2.000, continuar, dona, pra ser. 2.799.03 autorizado, chama a taxa. Autorizado, Gol 739, já visual. Gente, gol 1739, livre pouso, pista no 0, vento 200 graus, vento 12 de nós. Livre pouso na 10, gol 739. 094, visual com tráfego na Curtiça Nacional, dona 0, Boeing 737 para a companhia? Ainda não. Gente, reporta visual com o mesmo, o gol 1094. Afirmativo. Precisar alinhar e manter a cabeceira no zero. Caralho, você. Após passar para o setor norte, para ele interceptar a radial ideal 320. Alfa, de lá de ouvir. direita. À esquerda. Tá bom então, vai seguir à esquerda. Após a eco, pode retornar para o centerline. Tá bom, tá saindo já aqui à esquerda. Só para confirmar, é a direita aqui para dar a nossa posição, tá? A direita. Comandante 64, aí Fred solicitou agora que desvie para a direita, ok? Para a direita agora. Isso, eu acho que eu me equivoco aí que direita, esquerda, enfim. É, tem dois buracos aqui bem grandes, tá? Então, vou orientar o pessoal realmente a passar pela direita aqui. Ok. Ele instruiu a direita e inicialmente a esquerda e depois modificou a instrução, ok? Não, sem problema, tá dando para ver aqui, valeu. Tipo direita, chama solo no 21 décima 1. Olha, 1 décima 1, ok? 1 décima 1. 21 décima 1, bora. Segunda leve, teto chamado de mil, 300 pés, visibilidade de 3 mil metros. Segunda leve, pode falar isso também, tá? Com chuva leve. O teto é estimado de 1.300, visibilidade de 3 mil metros. O chanel é 2.00. É, até 3.000? Até 4 mil, a gente está em 1.014, mas 0.94. 1.014. Controle, é o Tango de Abraço? Prossiga, Tango, Índia Bravo. Ah, na Ribeira aqui, por recesso para a RMAR. Teste, o segundo direto para a RMAR, reposte com ele ponta vista. Está parado do Tango de Abraço. LR manter, cabeceira no zero. Autorizado LR manter, o TAN 3191. Declarou 09, show controle no 20.8. 08. Controle Gol 0094, devido a informações da nossa esquerda, solicita pro, da presente pro ti. 5964. Não, seria o vento aqui. A gente tá vendo aqui a biruta ao contrário, seria o principal vento. 19005. Obrigado. Autorizado, Gol, na 094. Ei, inicialmente pro 033. 719, direita via Índia, ponto de espera, zona 011895, QNH no 094. Sim, via Índia, ponto de espera, 2 3791, livre de decolagem, pista no 0, vento 190 graus, 045. Livre de colagem 3191. Controle, prossiga. É o Bravo Romeu Tango? Candeias para Salvador? É, de Feira de Santana para Salvador com quem? Certo, 4082 autorizado, Pinaria. Autorizado, direto, 4082. Tô no 094, autorizado, direto, no rumo de Proti. Direto Proti, gol 094. Porém, restrito ao nível 350. Tem na Proti, Proti, restrito 350, gol no 094. Controle Scan 3191, decolou, não se escuta. 3191, contato na decolagem, firma até nível 340, tá 3191. Subir em nota 340, 3191. Pode aprovar, Dael ou Oleda? 30 Dael, tá 3191. 2 Dael, 3191. Controle, Índia Bravo, visual com o Anima. Passa ele para a coordenação em pouso, tá, Índia Bravo. América 229, chamando térmico. Afirmativo, autorizado, chamando o técnico, obrigado. Salvador está operando o instrumento com perto de 1000 pés agora, visibilidade 3 mil metros, com chuva leve sobre aeródromo. Confirma as intenções. Teste Bravo do Tango, sub mantém nível 090, intercept Star Ponce. Vou no rumo de bons para interceptar esta ponta, aguardando o procedimento ILS X-Ray para a pista 190. Bravo de todos. Estamos ILS, azul 4082. Número 895, azul 4082. 285. Gente, Papa Lima, Alfa Romeo, autorizado táxi. Reportando a cabeceira no 7 para o pronto. Pista, faz mal, Alfa Romeo. E a pista, 17, reportando a cabeceira pronta. Exclusão 3 mil, é por outra forma. Azul 4082, continua a aproximação, reporta baixada travada, informativo valente sobre o campo, pista molhada. Passará baixada travada, parceiro. Sério, voz normal, 5-1 no 4 do 5. Boa, 1500 pés. 1500 pés, 5 milhas, já tá na visão. Corre, mais ou menos a 1900 já tá visual, 4082. Muito obrigado, 4082. Livre pouso, pista 1-0, o vento 1-60 graus, 4-1 a pista molhada. Estamos já bravo no solo os 24. E dando frequência na rimar, boa. Azul 2719, visual com tráfego da companhia Embraer 90 na final. Sim, tá igual. Passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Olha a passagem, autorizado alinhar e manter, no zero, 2719. É 6200, disse aí, mantenha 2, me autorizado, sinal ABS. Senhor, é autorizado elétrico, 6200. Bravo, Vitor, tem controle? Aqui, você falou com o Mestre, ok? Pronto, então. Estamos chamando o Bravo Vitor Sango. Bravo Vitor Sango informa agora que Salvador está operando visuais nos mínimos. Ainda interessa prosseguir visual para Salvador? Pelo menos, para mim, estou falando de Paris. Direto aí para o setor da rotatória, reposta levando o nível 095, agora autorizado para a áudio de tráfego. Bravo, Vitor. Qual que é a prova de Paris? Então, prossegue o setor da rotatória. Reposta levando direto para o setor da rotatória. Aplante. Bom, no 162, essa identificação de se manter nível 060 na chegada a Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste no 014, gol 162. 0, não faz a pena para 060, final da FDA na mão. Tô no 094, chama em registro agora na frequência 12545, alterna 12685, subindo restrito ao 350. 08, grata. Ouro 1094, controle. 1094, siga. Chama em registro agora, 12545, alterna 12685, subindo restrito ao 350. Firme. Próximo ataque sua Eco. Depois pode retornar sem interline, se tiver condições. Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 23, segurança. América 229 ao solo. Prossiga, senhora. Chama no través do portão meia dúzia. Afirmativo, senhora. Já do controle. Agora 5%, senhora. Chama agora Recife, 12545, alterna 2685, subindo restrito ao 350. Ok, sobe ao 350 restrito, chamado centro Recife, 12545, vem cá para 2685. Chamativo. O Bravo Vitor Sango acionou o código orientado pelo controle. Acionar a segunda, não recebo, faz um check no equipamento, informe as pessoas que cruzam. Recebendo agora. O Bravo Vitor Sango, informe o nível de altitude que cruza. Siga. Frequência livre. 2719, decolado aos 281, no controle, no 20.8. 208, 2719, boa. Controle azul 2719, decolou, agora cruzando 1000 pés. 2719, contrato radar, saída da EL. OBE mantém nível de voo 360, terceira vigilância. Ciente. Sobe 360, sua vigilância. Pode voar direto da EL, senhor? Dado da EL. Autorizado da EL, 2719. Exato. Afirmativo, autorizado até o 43, obrigado. Salvo Vitor Tango, desse em condições visuais, ajuste no 04. Parabéns, no 3191, chama centro Recife, 13325, alterna 1251. Então 3191, chamar Recife no 3325. Urdo 74, mantém nível de voo no 80, chame o controle e leal frequência no 20, decimal 1. Urdo 74. Desvia esquerda da formação. Frog, Dona Sereia de Alves. Urdu 74, confirma. Controle Gol 1162. Salvador, Scan 3191, vai cruzando 180. Chama Recife 1325, 3191. Recife 1325, 3191. Controle Gol 1162. Siga. Desvio esquerda de tarde, formações ideal, Dona. Mostra a terminal de desvio, Gol 1162. Tomaremos certo. Gordo 74. Estabilizou, 6200. 6200, complete a aproximação final, chame Torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, Maria. Ponto 027, 2474 na escuta do controle. Torre, bom dia, Chanel 6200, uma mira do sinal mais tarde, checado. Chanel 6200, ainda não visual com o tráfego, depois da pouso, estão 0.180 graus, 049. Ok, confirmando, aguardando a atualização, 6200. No momento avistou, Chanel 6200, no 1800 pés, confirma? Afirmativo, 1700 pés avistou. Gente, autorizado o pouso 90, vento 180 graus, 04. Livre pouso 90, 6200. Zero. Atualizado, corrigindo. Só metade da torre, 2 minutos. Gente, mudança de regra aos 3 minutos. Mantenha as condições visuais. Alfa, Juliette, Romeu. Alfa, Gol 1162, desce a 2000 pés, ajuste no 014. 2000, 1014, Azul 2719, chama Centro Recife. Frequência no 3325, alterna no 251. Sente, centro em 3325, alterna 251, belíssimo dia. B200, no solo 35, livre à direita, chama solo, 121, décima 1. Livre 121, bom dia. Gol 1162, vai manter a 0 0 interceptar nessa própria apresentação.